O Batalhão de Polícia Ambiental divulgou ontem a ação ocorrida no dia 2 de abril por volta de 19 horas, quando policiais militares ambientais pertencentes à 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental com sede em Foz do Iguaçu, durante patrulhamento na área rural da cidade de Santa Terezinha de Itaipu, realizavam incursões a pé no interior do Parque Nacional do Iguaçu, em região que tem sido objeto de várias denúncias de caças ilegais. Os policiais se depararam com pegadas de botas de borracha que seguiam para o interior da unidade de conservação. Ante os vestígios, os PMs seguiram as pegadas visando encontrar a pessoa que adentrara ao parque. Porém, como estava anoitecendo e ficaria difícil seguir os vestígios durante a noite, os policiais retornaram ao ponto de partida e realizaram uma campana no início da trilha, sabendo que a maioria dos caçadores não permanece na mata no período noturno. Durante o trabalho de campana, aproximadamente 40 minutos de espera e a equipe flagrou uma pessoa que saía da trilha. Foi dada a voz de abordagem e constatado que o cidadão de 65 anos voltava do interior do parque com uma espingarda calibre 28 marca Rossi, com 3 cartuchos intactos e um feixe de caniços de bambu e uma vara telescópica, uma lanterna, uma faca, um canivete e aproximadamente 1 quilo de peixe de espécies diversas. Vale salientar que o cidadão trajava roupa camuflada, fato constantemente utilizado por caçadores na região para dificultar sua localização pelas forças policiais. Diante dos fatos, o cidadão foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu e autuado em flagrante delito pelo crime contra a natureza e responderá por pelo menos 3 crimes. Porte ilegal de arma de fogo, realizar prática de pesca ilegal em local proibido e adentrar a unidade de conservação portando instrumentos próprios para a caça, podendo ser autuado administrativamente pelo crime, após oficializado o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O indivíduo citado pagou fiança e foi liberado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.